على كثر السنين واش اون بريسون موي اي باباي راس جرافان تو دافي بورا ايغو سافي E aba malizado o som e vamos dançar forró, menino. E o mestre chegou, papai. Mas isso é Bill do Piseiro. Raja DJ Guga, MC Luiz Corão. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que para. Fica cinco minutinhos com o celular dela que para. Ele falou que é o tal e disse que é o cara. Mas não sabe que de noite ele vai levar é gaia. Tá ligado que o corno é o tu. Confia, só abri o WhatsApp que ele vai comprovar. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Ai, ai, ai, ai, ai. É que ela já tá decidida, falou que vai se vingar. E já disse pra todo mundo que ele vai se lascar. Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar. Segura o peso. Cabeça que a gaia vai vadiar. Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar. E vai chifrar, chifrar, oh, oh, oh, chifrar, papai, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, e vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Rasga Daniel Pedigão, bora rua, top é vida. E a vamalizar do som, papai. Chifrar, bora João DH, rasga aí, papai. Tá apaixonado e babaca. Tá apaixonado e babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que para. Fica cinco minutinhos com o celular dela que para. Ele falou que é o tal e disse que é o cara. Mas não sabe que de noite ele vai levar é gaia. Tá ligado que o corno é outro a desconfiar. Só abri o WhatsApp que ele vai comprovar. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, chifrar, oh, oh, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. É que ela já tá decidida, falou que vai se vingar. E já disse pra todo mundo que ele vai se lascar. Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar. Segura o peso da cabeça que a gaia vai vadiar. Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar. E vai chifrar, rasga, vai babá. Chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. E vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Rasga, Bruno, cabeça. Ei, ei. Bora Orlandinho, bora Fantasma, tamo junto. Raio do safado de Orlando da Fera, viu, mamãe? Rasga, quase sabe o do piseiro. RD7 CD, tchau.